Bravo, Leda, Paz, Leda, Doco. Autorizado pouso pista 10, vento 170 graus, 109, informa pista seca. 7, livre pouso na 0, pista seca, obrigado, vou voar na 62. Delta no solo, os 27, confirma, Batista. Gente, livre da papá, a estacionar o canto livre. Caixa autorizada, ingresso, reposte, aliás, pronto, cabeceiro, 17. Azul 4082, acione identificação via chegada do Bomé de Ono, desça para nível de voo 050. Ao 050, 4082. Ono 250, desça para 4000 pés. O ajuste no 018. 4000 pés, 18, Ono 250. Está livre a restrição do Bomé? Livre da restrição de Bomé e tá, pegou Ono 250. Obrigado. O 4082, solicita a prova de TAP, por gentileza. Prova de TAP, azul 4082. Direto TAP, 4082, obrigado. Bono 250, se tiver condições, autorizado, direto Duna. Direto Duna, Bono 250. No solo aos 29. Libera a direita, chame solo 121, décima 9. Direita, solo 219, eu vou no número 2. Obrigado, um bom trabalho. Está atacando o Vitor Alfalfa, prossiga. Um pequeno desvio à esquerda aqui de informação de 5 graus. Está atacando o Vitor Alfalfa, autorizado desvio, após o desvio, vou direto coral. Vai desvio direto coral. Presumo 9-1, chega centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 235, 238, pode ir. Sierra Golf Oscar, decolado aos 3-2. Curve à esquerda, ingresse na perna contra o vento da pista no zero e aguarde para cruzamento 2. Aliança Cruxa, minha torre, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Isso aí, Salvador, bom dia, gol 962, sinal no zero. Gol 962, bom dia, sinal no 018. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Confirmando já visual? Gol 962. Suficiente, reporte visual para informação de tráfego. Charlie 150, a perna contra o vento da pista 10. Interferência com sua aproximação. Gente, agora tá visual, 962, tá bom. Deixa autorizado o pouso, fiscal 10, vento 170 graus, 099. Tá livre o pouso 10, 962. Romeu Sierra Golf Oscar, execute 360 graus pela direita, reporte interceptando perna contra o vento. Coronel. Gente, Vitor, a Papa. A perna contra o vento no zero, Sierra Golf Oscar. Bravo, Eco, Eco, livre, sinal, reporte, táxi. O ajuste no 08, autorizado, a sinal aliança, é sua responsabilidade. 2-3, está livre do X-3 da DEC, estabilizado, gol 1-2-5-0. Vai que o literal recente, não atrás do reportando setor, frequência livre. Salvador, azul 4082, informa um pequeno desvio à esquerda, evitando como aproximadamente 5 milhas. Azul 4082, autorizado ao desvio, ao término, voo direto Duna. Quando retornar à proa com proa de Duna, 4082. Autorizado o cruzamento do eixo 10128, vai prosseguir via litoral aguardando transferência, Sierra Golf Oscar. Solo 35, libere via Fox, chame solo 121-9. 21, obrigado, boa. Desvios, mando Duna, o azul 4082. Azul 4082, sente, desce até 3.000 pés. O ajuste no 018. 3.000 com 10018, azul 4082, obrigado. 1250, complete final IS, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1295, ou 1250. Papa Tango, Delta, Papa Uniforme, 44 milhas, Noroeste, Salvador, serviço radar encerrado. Para informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45. Obrigada, Papa Uniforme, 125, 45. Azul 4082, guia separado 2000 pés, o ajuste 9018, autorizado a sinal de acesso e responsabilizado. Repórter estabilizado, o azul 4082, liberado da sinal do X-Ray. Controle 119, decimal 8, Serra Golfeira. Papatango, Serra Golfe Mai, voo na proa de Golfe para interceptar a chegada a Golfe, desce até o nível de voo 080, o ajuste 1908. Golfe Charlie 150, se afastando setor norte na linha do litoral norte, sem interferência. Certo, voo na 250. Corredor forte. Papatango, Serra Golfe Oscar, uma peça em regra de voo visual no 1010. Confirme por quantas milhas irá se afastar de Salvador? 20 milhas, Serra Golfeando. Tente, copiado, Serra Golfeando. Tango Vitor Alfa Alfa, 545 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame Léo, 120, decimal 1. Estabilizado o localizador ILS, posição 0, azul 4082. Azul 4082, completo final ILS, acessa na torre, frequência 118, decimal 95. 18958, bom dia, azul 4082. Bom dia. Azul 2710, 3.5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120, decimal 3. Gente Bravo, Eco Eco, Manivitax, reporte no ponto de espera da Papá. Reportará no ponto de espera da Papá, o Bravo Eco Eco. Torre Salvador, monitor, bom dia, Azul 4082, 2 milhas meia, Índia Sierra, estabilizado. Azul 4082, Kenegal no 017, continue aproximação, reporte visual, vai de pista livre. Reporte visual 4082. Voo no 250, solo 41, livre à próxima direita via Fox, chame solo 121, decimal 9. Fox 219, 1250. Da Papá ou Bravo Eco Eco? O Bravo Eco Eco, 2 lados de ingresso, reporte em área, pronto, cabeceira. Reportará na cabeceira, no 7, o Bravo Eco Eco. O Papá Bravo Eco Eco, o centro entrou em contato conosco devido à sua rota, não poderá voar no nível superior, ok? Então, prossegue nível 240. 240, ok. Sente o Bravo Eco. Correto, mantém a saída Sambo 1, agora transição Coral. Sambo 1, Coral, Bravo Eco. Correta, pode plantar cabeceira. Ok. Azul 4082, avistado, autorizado pouso, pista 0, vento 180 graus, 079. Livre pouso, pista 10, azul 4082. Azul 4082, solo aos 44, livre à direita, e a Eco chame solo 121-9. 1219, é o livrar na Eco, o Azul 4082, até já. Ajuste 1017. 1017, autorizado 2500 pés, Serra Golfiosa. Reporte fora do solo, informa o tráfego alinhado, cabeceira 17, presente a rolagem. Soltando 436, passa 190 para 150, boné de Uno, gente da mais. 3436, sendo identificação, veio chegada com médio 1, desce até o nível de voo 050. 050, com médio 1, 3436. Pronto para a justiça. Papapá, bravo, eco, eco. Autorizado, decolagem, pista 17, vento 190 graus, 62 nós. Autorizado, decolagem, 17, o Bravo é Quebra. O Megolf está fora do solo, comprou a sul, sem estar aeronave. decolando. Gente, hotel Romeu Golf. Fala do Solas 47. Prossegue com ProSul. É a linha do litoral, aguarde para transferir o controle. Confirmando o cruze a o eixo da 028 sobre a pista 17, ok? Vai cruzar sobre a pista 17 e aguarda para transferência até o Romeu. Bravo, Eco Eco, na colada aos 48. Chame o controle Salvador em 119, desce 8. 198, grato, Bravo Eco Eco. Tá, Bravo Eco Eco, contato radar, suba para nível de voo 240, voo direto Coral. 240, direto Coral, Bravo Eco Eco. Romeu, hotel Romeu Golf, está presente, prossegue para o farol Itapuã, quando lá chame controle 119-8 com o voo. Fora do farol, chamará controle quando lá, hotel Romeu. Golf Mike 100, ainda mantém a 4 mil pés. Manter Golf Mike. É o Golf Mike Sorocaba? É nóis, amigo. Senta pra aí. Maxi Duarte, e aí? Bom, é de Monteral do Jacaré. Ah, Jacaré, braço. Controle, Papa Romeu até Romeu Golf. Papa Romeu até Romeu Golf, prossiga. Para o Itapuã, vai seguir pelo litoral a 500 pés, sobrevoa Rio Vermelho na sua escuta. Hotel Romeu Golf, sente. Mantenha o terreno de revisão a 500 pés, reporte no local do sobrevoo. Reportará no local do sobrevoo, Golf. Repatando, o Terra Golf Mike, informa se é a velocidade indicada. Momento 190. Sente, condições de manter até próximo marcador externo? Afirmo, se autorizar pode voar direto Duna. Autorizado, direto Duna, mantenha a velocidade 190 e desça até 3.000 pés. O ajuste no 097, o Sierra Golf Mike. 3.000 no 097, vai voar Duna. Luna. Muito obrigado. Vai manter a velocidade 190. 3436, desça para 4.000 pés e nesse redução para 2209. Serra Gosmike. Obrigado. Sete Lima, Zulu Golf, bom dia. Reporte da Ponte Aérea, papá. Autorizado 2000 pés, livre ali essa X-Ray, reposta estabilizado. 2000 autorizado, vai reportar quanto estabilizado no X-Ray. Obrigado. Zulu Golf. Confirme a posição? Gente, aposta o posicionar, papá. Decolada 55, chame o controle Salvador, 119, décima 8. 98, boa. Vai para Salvador? Autorizado, ingresso. Segue à esquerda até a cabeceira, reposta nele, pronto. Mike Victor Alfa. Fica Mike Victor Alfa. Romeu 44 de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Está com 2 no POB, alocado 01 no fundo 5, interceptor BR-3x4, está com pro de Iguacemi, cruzando entre sempre Duma, Dona Center, seria Mike Victor Alfa. Gente, Mike Victor Alfa, fica atento ao tráfego em aproximação, Embraer 190. Vai a 500 pés, sem interferir, reportará com divisão com tráfego, Mike Victor Alfa. Gente, eu pego o meu Golf. Controle, o Papatão do Serra Golf Mike está no localizador visual com a pista. Papatão do Serra Golf Mike, está dentro de um tráfego à sua esquerda, mantendo 500 pés, não interfere com a sua aproximação, opção 44, que chama agora a torre na frequência 18.95. Diante do tráfego, torre 18.95, obrigado, tenha uma boa tarde. Controle, Alexandre 6356. Chinel 6356, aciona identificação, via chegada Bomed 1, desça para nível de voo 050 e ajuste no 017. Bomed 1, 050, voo 017, Chinel 6356. Boa tarde, Serra Golf Mike, está totalmente visual, longa final na sua escuta. Papatango, Serra Golf Mike, boa tarde, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 629. Autorizado na 10, vou reportar quando o trem baixado, que eu não baixei ainda, ok? Sente. Papatango Lima Zulu Golf, aguarde para decolagem. Então eu, o Golf Mike está baixado e travado agora, prossegue para 10. Chefe, livre pouso, vento 140 graus, 629. Golf Mike. Golf Mike, gente, obrigado. Papapá, Bravo, Eco, Eco, chama o centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 2835. Secundária 1238. Chinel 6356, autorizado, ETAP. Direto, ETAP, obrigado, 6356. Papapá, Mike Vitor Alfa, fique atento a um tráfego realizando sobrevoo no Rio Vermelho, opção 44. Vitor Alfa, copia o controle. Negativo, pode confirmar, Mike Vitor Alfa, já na vertical de descendente. Mike Vitor Alfa, fica atento ao tráfego realizando sobre o voo no Rio Vermelho, opção 44. Do Iguatemi, vai se deslocar a baixa velocidade até o Rio Vermelho, atenção mesmo, já visual, Mike Vitor Alfa. Gente, para o meu até o meu Golf, fica atento ao tráfego do Mike Vitor Alfa, opção 44, realizando sobre o voo no Iguatemi, 500 metros. Sim, sobre o meu Golf. Chama o centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. Patriota, está mantendo a 1000 pés na corrida forte, solicitando agora. Sete Papa Romeu, Serra Golf Oscar, mantenha corredor forte após Interlagos, zona meu pé, reporte com a dona Seasa. Seu controle. Forte Interlagos, repassará na Seasa, Serra Golf Oscar. Estabilizado agora, 3436. Complete o procedimento, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, tá 3436. Controle, Papatango Lima Azul Golf, vai colar dano no 7 na torre. Papatango Lima Azul Golf, contato radar na decolagem, suba via Cedar Boro para o nível de voo 040. Coral, Ana Bravo, Lima Azul Golf. Tango Lima Azul Golf, compreende sem condições de voar direto de China? Positivo, voando direto de China, Lima Azul Golf. Gente. Salva 2738, aciona identificação, via chegada Bomé de 1, desça para o nível de voo 060 e ajuste no 097. 3378, autorizado, ITAP. Meia 356, forma tráfego posição 1h18 rumo sudoeste, mantendo 4000 pés, um Charlie 402. Gente, observando o tráfego, vai atingir o 050, acionário 6356. Chinelo 6356, após ITAP, desce via para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento, LSXV, pista no 0, reporte quando estabilizado. Ok, após ITAP, desce para 2017, autorizado LS, depois quando estabilizado, 6356. Patango Lima Zulu Golf, informa tráfego posição 1h15 rumo nordeste, cruzando 060 em descida para o 050 Airbus 318. Salvador, tô 3745, ponto de espera pronto. 3745, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Alinha decola 10, 3745. Pode descer para 1500? Patango Vitor Kilo Quebec, autorizado no 1500 pés, hoje chama 017. Quebec. Reautorizando a descida para nível de voo 050. Três. 3378, copiou o controle? 050, 3378, forma tráfego de posição 1h18, uma posto, mantendo 4000 pés, um Charlie 402. Chama a descida, 3378. Papa Tango Lima, Zulu Golf, informa tráfego posição 1h12 rumo nordeste, cruzando 090 em descida para o 050, um Airbus 320. Olha, o Vitor Kilo Quebec está com o campo à vista. Só passando o Vitor Kilo Quebec, aguarde para transferência de comunicações em descida para o 1510. Quebec, fique atento a um tráfego ingressando no corredor Interlagos, rumo da do Ceasa, mantendo 1.000 pés, Charlie 1.50. Perfeito, senhor. Acessou o localizador visual, Chanel 6356. Chanel 6356, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1.895, 6356. Controle Salvador, tá 3745, salvo 1. São 3745, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída salvo 1. 360, terceira saída, tá 3745. Por que o Quebec pode ir para a final da 17? Papatango Vitor Kilo Quebec, chame a torre na frequência 118, decimal 95, solicite a mesma. Obrigado, boa tarde. Quebec. Papatango Vitor Kilo Quebec, boa tarde. Quem é agora no 017, autorizado final 17, reporte na curta. Viu, chamar na curta, Vitor Kilo Quebec. Obrigado. Decimal 95. O Vitor Kilo Quebec, informa o tráfego Charlie 150, a sua 10 horas, 1.010, se aproximando para a final da 17, vai seguir com o número 2. Possível, ele está com o número 2? Afirmo, senhor número 1, Vitor Kilo Quebec. Certo, possível. Desça via para 2.000 pés, ajuste no 097, autorizado o final do procedimento ali em 78, pista no 0, reporte com estabilidade. Entrado, desce para 2.000, tá? 3378. Informo o tráfego, a 1 hora, 1 minuano, Papa Alfa 32, 1.510, prosseguindo no final da 17. Ao interceptar com a perna do vento longa da 17, corre à direita, aguarde para o final da 17. Ciente do tráfego, ao interceptar a perna do vento, curva à direita, aguardando instruções. Serra confiante. Tango Lima do Golf, confirma ser chamado para pouso. Ciente Lima do Golf. Gente Lima, Zulu Golf, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, autorizada a descida para altitude de tráfego, tenha frequência livre para autocoordenação. Cada mais atenção. Entre. Então, meu Serra Golf Oscar, mantenha presente proa até interceptar a final da 17. Aqui com o número 2 para pouso, atrás do, após o Milano. Sempre vai fazer presente proa aguardando as instruções, Serra Golf Oscar. E ao interceptar a final da 17, o Serra Golf Oscar está autorizado a seguir final 17. Sempre ao interceptar, segue final 17, Serra Golf Oscar. Chanel 356 no solo 17, livre à direita, chame solo 121 no decimal 9. 121 lá na direita, 6356. Na curta, o Vitor Kilo Quebec, lá no 7. Então, Vitor Kilo Quebec, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 079. Quebec. controle, o K3573745. Prossiga para 3745. Será possível coordenar a proa de Mótiva? Não haja autorização do centro, está 3745. Obrigado, mestre. Gustavo Vitor Kilo Quebec, no solo 19, libere a direita via Papá ao estacionar frequência livre. Obrigado, professor. Gustavo, Tower 395, runway 10. Country 895, clear to line up, anti-aircraft runway 10, wind 160 degrees, 07 knots. Clear line up, anti-aircraft runway 10, Country 895. Palmeiras Serra Golfiosca, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pista 17, Serra Golfiosca. São 3378, compartilhado o procedimento, chame a torre em 198, decimal 95. Água Fiosca reporta a banda de pássaros final no 7. Gente, grato pela informação, o Serra Água Fiosca. Gente, eu tô no meu gosto. Aí tem que estar na sua visual também. Gente. 7, informo 320 da companhia iniciando rolagem na cabeceira 10. Aguarde, está livre. Aguarda ali depois, tá? 367. Tô restaurando o Rochner 6213, ponto espera pronto. Rochner 6213, boa tarde, mantenha ponto espera 310. Palmeiras Serra Golf Oscar, no solo aos 21, autorizado backtrack até a bata, ao estacionar frequência livre. Autorizado backtrack até a bata, a frequência livre, Serra Golf Oscar. São 3378, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 08 nós. E depois, São 3378? São 3895, decolado aos 21, chame controle Salvador 119, décima 8. 119, décima 8, São 3895, bye bye. Control de Pássaro Control, São 3895, Airborne. Salvo de Pássaro. 3895, read the contact on the title, climb to flight level 340, via Salvo on the title. Salvo on the Pássaro, climb to level 340, 395, request flight direct to Salvo. 3895, clear, fly Salvo. Salvo, 3895. 3378, no solo 24, direita 121, decimal 9. 5065. Muito bom, boa tarde, Papatango Oscar, Golfo Sierra. Gente, a informação não vem, deve passar do ponte. 75, foi Ceasa, reporte com a anuidade do Cida. É 119 decimal 8, eu acho que eu vou oficiar. Oficiar. Acho que eu vou oficiar, tem informação novembro, está passando ponte. Capitão Oscar, Golfo Sierra, acione identificação, voe na proa de Bonfe para interceptar a chegada Bonfe, reporte quando na ideia de cima. Procura de Bonfe para a chegada Bonfe, reporte de ideia de cima, Golfo Sierra. Capitão Oscar Golfo Serra, contato radar a 62 milhas, nordeste do VR de Salvador. Oi, Oscar Golfo Serra, possibilidade de uma central do VR, quando mais próximo, vai solicitar modificação e posterior ingresso no tráfego da 10. Confirmado, ingresso no tráfego da 10 ou na 7? Seria 10, Serra. Confirmado, o senhor vai modificar regras para visual, porém solicita pouso na pista 10? É, a gente mantém ainda o instrumento e quando mais próximo a intenção vai ser modificar para o pouso na 10, ok? Sérgio Oscar.